Mike Quebec, vento de 1.40 graus com 0.8 nós, autorizado pouso pista 1.7. Certo, liga pouso, Quebec. Vitor, Índia Uniforme, prossigo táxi via Lima, Mike, reporta na Quebec para ingresso na pista e táxi até o Bata. Lima, Mike, reporta na Quebec, tudo bem. Estabilizado no procedimento LS, sexo feito, 90395. 395, passou Duna, torre 186. 186, graças. Papá, Charlie Tango Alfa, descendo 2000 pés, está autorizado LS, sexo feito da pista 10, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, acusarei estabilizado, Charlie Tango Alfa. Relativo, PAC 4. Controle, o Lima Zulu Golf já está visual com aeródromo ou visual com aeronave na final? Lima Zulu Golf, torre 1986. 1986, boa tarde. Bom. Estado por autorizado no 0, 140 graus, ponto nós. Autorizado, pouso, agora 395. Para o táxi, o Gol 1077184 a bordo, 4 horas e 10, Campinas. Índia de forma autorizada, ingressa na pista, táxi e a pista até a base, reporte pista livre. Torre, Salvador, Papatango, Lima, Zulu Golf. Lima, Zulu Golf, autorizado em curta base, reporte sinal 3 milhas, pista 17. Gente, está visual com tráfego na final, prossegue com o número 2. Afirmativo, curte base agilizando, Lima, Zulu Golf. Desça para mil pés. Gente. Autorizado 1.7, o vento de 1.40 graus com 7 nós. Gente, Golf. O estabilizado, pista a pista, o Charlie Tango Alfa. Tango Alfa passando do na torre, 1.86. 1.86, boa tarde. Direito 1.219, gráfico 1.395. Torre, boa tarde, papá, Charlie Tango Alfa na final da 1.0. Continua a aproximação, aguarde, pista livre. Gente, Charlie Tango Alfa. O Charlie Tango Alfa após o pouso ao pátio 3, confirme. Nós vamos para Aerostar. Ciente, quanto à aproximação, centro do tráfego, via jet, aguarde pista livre, Charlie Tango Alfa. Charlie Tango Alfa. Hudson para 2509. Gente, Alfa Vitor Juliette, reporte rotatório visual com aeródromo. Juliette, reporte rotatório visual. Tô no 612, descendo 2000 pés, está autorizado, LS, X-Ray para a pista 10, hoje em Salvador 10014. Gente, descendo 2000, autorizado X-Ray, LS para a pista 10, ajuste no 014. Vou no 612. Pelo Golf, Sola 02, frequência livre ao estacionado PAD 5, tenha um bom domingo. Obrigado, novamente. Charlie-Tango Alfa, avistado, esse trem autorizado, 10, 130 graus, com 0 meia nós. Gente, baixado, travado, Charlie-Tango Alfa. Segunda 755 BOB 187 Arrota na linha de 3 Salvador, boa tarde, 3175 755 Está autorizado táxi via Índia Alfa Bravo no ponto de espera. Torre 18.6, QNH 1014, bom voo. Índia Alfa Bravo, ponto de espera, torre 18.6, gol 1755, obrigado. 1-1-4, transponda. Controle P935, a torre 186, o TAN 3175. TAN 3175, estacionamento correto, reporte para busca e acionamento. Solo Gol 1-399, posição 3 para pushback e acionamento. Gol 1-399, autorizado busca e acionamento. 399. Gol 1-925 no 5. Gol 1-925, aguarde aeronave Liliajet 3-1 cruzar a sua retaguarda, autorizado busca e acionamento, ok? Gente, após o Liliajet, obrigado. 5415, ready to copy. Ready, go ahead. Delay flight level 120, Golf 677, runway 10, Coral Departure, turn after departure, turn right, Skulk 5125. Approach 119.35, the tower 118.6. Approved, ideals, flight level 120 via Golf 677, runway 10, Coral Departure after turn right. 5125, squawking and tower 118.6, and departure will be 118.35, 3P5415. 5415, correct, report startup and push back. Okay, I'm ready. Tô ciente, inicia um 360, reporte reinterceptando sinal 97, o alvo de direto. Ciente, iniciando 360 pela esquerda, reportará reinterceptando sinal 97. Voo 1755, autorizado decolar da 10, vento de 140 graus, 079. Autorizado conforme foi solicitado pelo comandante. Ciente, obrigado. Prazer de decolagem da 10, voo 1755, obrigado. Aproximadamente a 2 milhas para pouso na pista 97, está fazendo 360. Não interfere na sua aproximação. Ciente, voo no 612, aguardando. Reinterceptando o final da 1-7. 1-7-5, decolado 2-1-0, controle 1-9-35, bom voo. 1-9-35, obrigado. 1-6-1-2, pouso autorizado 1-0, 1-5-0 graus, 089. Livre o pouso na 1-0, gol 1-6-1-2. Vitor Juliette, visual com Boeing na aproximação. Afirmo, tá visual. Pode ser prosseguir como após o pouso mesmo, na retaguarda, como número 2? Sim, a gente vai prosseguir como número 2, após o pouso do 5-9 de Salvador. Ponto avisado. 925, prossiga. Para o táxi, está com 192 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. Zero, chegada a Marita, 3190. Torre 1-8-6, QNH 1-0-4, bom voo. 1-0-4, Juliette Alfa Bravo, bom trabalho, 925-186. Solo Gol 1-3-9-9 para o táxi, temos um total de 153 pessoas, com 4 horas e 10, alternamos Galeão. Gol 1-3-9-9, está autorizado o táxi via Índia Alfa Bravo, no ponto de espera da Bravo. Torre 1-9-6, atente a aeronave da companhia, na sua direita, seu número 2 para decolagem, QNH 1-0-4, tenha um bom voo. Obrigado, tenha bom fim de domingo. Charles Tango Alfa, aguarde. Secundária 1-2-6, QNH. E Salvador, gol 9-2-5, aproximando-se ao ponto zero da 1-0, está pronto. Autorizado, a linha mantém 1-0. Ali eu mantenho no 0, gol 1925. 3567 para cópia. Prossiga, 3567. Autorizado Brasília, 360 para Zulu 97. Decola da pistão 90, saída gole, transição fito após decolagem, curva direita. O transponder é o 51107, frequência do controle 119.35 e da torre 118.6. Tá, 3567, autorizado Brasília, nível 360, via Zulu 17. Saída agora e transição ao fito, primeira curva direita, 5117, o transponder 6935, o controle e a torre 186, tá, 3567. 3567, cotejamento correto, reporte para puxa acionamento. Posta aí, obrigado. Só logo no meio, no 2 livrou. Gol no 755, será necessário que continue a subida da presente. 7, vai então iniciar a subida, gol 755. Força Aérea 5916, senhor identificação, desça ao nível 050 na chegada Mari. Força Aérea 5916, solicita a descida para o nível 120 nesse momento. 120, autorizado. Juliette, estamos no controle do centro. Oi, Salvador, fale com o Bravo. Foi autorizado, 120. Sim, gente, solicita manter nivelado, descer somente na posição Mário. Gente, então, solicita manter o nível 170 e só após Mário iniciar a descida. E tem como cumprir o perfil da chegada? Passando até os 50, de Mari para Itape, passando os 50 em Itape para não conflitar com as saídas? Afirma. Ok, gente, então, você aéreo 5916, mantenha 1970, após Mari, desça ao nível 050. Confirmando, passando Itape no nível 050. 5916, passa Itape no 050, desce do 1970 após Mari. Salvador, boa tarde, gol no 925, decolado. Tarde, gol 925, contato radar, saída gole, subo nível 360. Sabel, 360, 1925. Tan 3190, desça 2000 pés, desconsidere a restrição de altitude em Itape, o ajuste em Salvador, 10114. Tan 3190. 3190, 10114. Nove autorizado a decolar 1040 graus 079. Iniciando 999, bom domingo. Decolado do meia, controle 199, decimal 35, tem um bom voo e bom domingo. Obrigado, tem um bom domingo. Controle Salvador, gol no 399, decolado na gole. Gol no 399, contato radar, saída gole, transição gonda, subo nível 360. Transição 360. 5, posição 7, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento 3175. Está beleza, né, do ILS, eu parei 2002. 8002, passou o Duna, torre agora, 1986. 86, obrigado, boa tarde. Torre de Salvador, boa tarde, então 8002, ILS, 1-0. 8002, vindo da melhor terra do mundo, tá avistado. Tá em pouso autorizado 1-0, 1-4-0 graus com 079, ajusta no 0-4. Copiou, tem livre o pouso na 1-0, com Billy 14, tá 8002. Tanto Recife, aguarde. 755, na hora direita, 2-0, aguarda no para de informação. Sleita 3-1-9-0. 3-6-0, aguarda na. Um cruzando agora o nível 1-4-0 invertida, após o cruzamento contrário, fosse na reautorizada por favor. 3567, pushback acionamento, portão 06. 3567, autorizado, puxa acionamento. Autorizado, pushback, acionamento, chamada para o táxi, está 3567. Oito, alterna 1264. 288-264, boa noite. Saíra 5916, desça 2 mil pés, ajustado no 014. 5916, desce 2 mil pés, no 014. Jet 6720 para o Galeão, nível 280, aguarde coordenação. 280 na escolha. Charlie Romeu Sierra. Posição Sagaz, chamada Brasília, 1-2-3-0, APN 1-2-7-3. Tá passando, Juliette, estamos no livro de voo 090 da Proa de Mari para descida. Chamo o centro alternando controle do Cadela 3-5. 2002. Dona. Estamos recebendo, prossiga. 3090, passou o Duna, agora com a torre 1-186. 1-186, boa tarde. Solo 3175. DLS pista 1-0. Pista 8002 de Globo. Pista 8002, boa tarde. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Alfa, reporte antes da Juliette. Pista 3175, confirme? Se houve um atraso, está começando agora, iniciando o pushback na posição 7, ainda confirmada a autorização. Tá autorizado, comandante. Atente para a tarefa da companhia à sua frente no gate 06. Comandante. Gono 399, Samicentro Recife, 1288, alterno 1264. 1288, 1264, boa noite, bom fim de domingo. Igualmente. Mantenha a posição 2-0 na área de contato, alternando gate 06 para o site da companhia, ok? 3 horas e 40 minutos, autonomia, alternando confins. Olá, que chamou o solo? Tá 3567. Prossiga nas suas instruções, 3567. Tá pronto para o táxi, com 186 a bordo, 3 horas e 40, alternando confins. Está autorizado o táxi via Juliette Alfa Bravo, no ponto de espera da Bravo. Chame Torre 198, decimal 6, o QNH é 1-0-4, tenha um bom voo. 1-0-4, obrigado, boa tarde. 3567. Tá, 8002, copiou as instruções da Torre? Negativo. Por gentileza, mantenha a posição aeronave no gate 06, no gate 07 da companhia, efetuando o táxi, ok? Gente, mantendo, então, 8002. Sério 5916, passou de Luna com o PSLS, agora é com a Torre, no 86. No 86. Executando a companhia, um Airbus 320 ali, ok? Gente, Alfa vai manter atrás do tempo. Uno, desça 2000 pés, estado no 014, autorizado LS, X-Ray, pista 10, reporte localizador. 2014, X-Ray 10, autorizado, agora 601. De Papa Tango, Juliette Tango Zulu.